Vê se mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. O objeto 57 no meio. 57 no meio. Noite 05, daí se mantém o nível 050. 050, boa noite, 050. Tá 3305, 179, 340, Natal. Confirmando 79 a bordo? 079. Ciente, o TAN 3305, autorizado táxi, direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 10, 13. Muito obrigado, 013, Juliette Alfa, no ponto de espera 126, TAN 3305, boa noite. Portugal 019, we reduce the speed to 210 knots. You are number 2 to approach. At the speed 210 knots, Portugal 019. O Webjet 57 na meia vai atingir 3000. Webjet 57 na meia, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 03. Para o localizador, direita 060. 2013 para o LOC 060, 57 no meio. Objeto 57 no meio, reporta estabilizado no localizador. Vai reportar o 57 no meio. Objeto 67 no meio, complete com curva direita para o 070. Ok, o 57 no meio. Direita 070. Mais umas duas milhas aqui, tem a formação aqui. Sim. Salvador, boa noite. Está 3305, pode ser da 10 pronto. TAN 3305, boa noite, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 130 graus com 8 nós. Autorizado alinhar e decolar, TAN 3305 na pista 10. Curvando agora à direita, 57 no meio. Ciente 57 no meio, à direita 080. 080, 57 na meia. Portugal 09, descendimento em 3000 feet, altimeter 103. 3000 feet, range 1013, Portugal 09. Estabilizado no ILS 57 no meia. Objeto 57 no meia, 2 milhas para o marcador externo, completo final, chame a torre no 86. 86, boa noite. Air Portugal 09, descendimento em 2000 feet, altimeter 1013, clear the final approach, ILS X-ray runway 10, report to precision localizer. 20,000 feet, match 1013, cross approach, X-ray runway 10, I call this call the Portugal 019. Webjet 5716, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, o vento 130 graus com 8 nós. Depois na 0576. Então 3305, decola os 10, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, OTAN 3305. Decedi chegada para 3000 pés, o ajuste no 093. Dia chegada para 3000 pés, ajuste no 093, para o voo no 805. Controle Salvador, 3305, transfere cruzando 2000 pés na saída do Cajão Maracaju. TAM 3305, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantenha o nível 330. Prossegue no perfil da saída para o 330, TAM 3305. Gol 1805, reduza para 1809. 1809, Portugal 019, estabelece ILS 10. É Portugal 019, contato sinal Salvador Tower, 118 decimal 6. Alô, decimal 6, é Portugal 018. 1805, decimal tem a 2000 pés, ajuste no 03, autorizado ILS XR da pista no 0, reporte no localizador. Para 2000 pés, ajuste no 03, autorizado XR no 0, acusará com estabilizado o gol no 0, 1805. Portugal 019, boa noite, continue your approach, stand by lane, clear us to runway 10. Continue your approach, Portugal 019. Salvador, boa noite, voo 0020, informação alfa. Voo 0020, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 03. Identificou 050 Mário, 03. Webjet 5716 no solo aos 14, libera à direita, chama o solo 121 decimal 9. 219 à direita, 5716, boa noite. Dono 643, aciona identificação, autorizado chegada bom, se desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 03. 4.000 pés, chegada bom. Alfa, Kilo, remota 0443, quente. Check your landing gear, clear to land runway 10, the wind is 130 degrees, 08 knots. Runway 10, it is on the locker, yellow 09. Portugal 019 on the ground at 16, turn your right and contact some of the ground 121 decimal 9. Portugal 121 decimal 9, after navigating runway, left side of Portugal 219. Web 57 no meio na escuta? Afirmo. Ok, foi modificado aqui na strip, o portão agora é remoto a 07 do pote 3, ok? 07? Afirmativo, remoto a 07 do pote 3. Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Baixou, travou o final da 10 ILS. 1805, boa noite, tráfego já avistado, sem livre pouso, pista 10, vento 130 graus com 07 nós. Autorizado pouso na pista 10, voo 1805. The approach via taxiway Alpha and the first intersection to the left, taxiway Kilo, apron 3 and gate 11 on the May apron. STS by Alpha, first left at the Kilo. Okay, cable 3 and the gate is 1-1. Well, 0-9. Okay, your destination will be gate 1-1 on the May apron, okay? You pass through the apron 3 and after gate 1-1 on the May apron. I copy that, the gate is 1-1 at the main apron, apron 1, well, 0-9. 205, Salva 21, livrar direito no 21, décimo 9. 219, direita, Gol, no 805. Completar a chegada para o 1020? 1020, decidi a chegada para 2000 pés, o ajuste 1093 autorizado, LS, reporte no localizador. E a chegada, 2000 e LS, reportará. Salvador, boa noite, chegou no 805, de Bruno, se escuta. Boa noite, Gol, no 805, prossiga táxi via Taxway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Taxi Alfa, acusará para ingresso principal, Gol no 805. Coluna 643, de alteração para sequenciamento, curva direita para 230, limite é o QD Mike 120 de Simbra, coluna 643. Direita 230, limite é o QD Mike 120 de Simbra. Salvador, o 1805 para ingresso no pátio. 1805, prossiga táxi via táxi Kilo, pátio 3. O gate será o gate número 3. Então, prossegue via Kilo para o pátio 3, gate 3, Gol 1805. Prossegue. No 643, desse montanha 3000 pés, o ajuste na 03. 3000 com 1013, 643. No 643, curva esquerda para o A200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, 643. 1643, informo o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo Nordeste, é um Boeing 738 da Gol, tá mantendo agora 2 mil pés. Correção, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Gol 1643. Gol 1020, informo o tráfego 9 horas, 7 milhas e meia, rumo Sul, um Boeing 738 da Gol, tá... Tá passando agora 4 mil pés para 3 mil pés. Gente, Gol 0203 no ILS. Gol 0203, completo final, chamei a torre no 86. 86. Gol 1643, desce e mantenha 2 mil pés, o ajuste no 03 para o localizador, curva à esquerda para o 130, reporte estabilizado no localizador. Esquerda no 30 para o localizador, desce para 2 mil. Boa noite, Gol 1020, vai passar o externo, baixar de travar. Boa noite, Gol 1020. Tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10. Vento 120, grau 08, nós ajuste no 013. De pouso, Gol 1020. No localizador, Gol da 643. O 643, autorizado LS, posição 18612. 1864. Salvador, uma boa noite, Gol 1643, uma milha para a Duna, baixo travado. Gol 1643, boa noite, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso, vento 120 grau 08, nós ajuste no 013. Sente, na sua escuta, 643. 020, solo 32, ao liberar direito, 121.9. Voo 032, no solo aos 32, ao livrar direito, 121.9. 219, ao livrar, 2020. Solo, bom dia. Boa noite, perdão. Gol 1020, livrou. Boa noite, gol 1020. Prossiga seu táxi via táxi Alfa, Kilo, táxi via pátio 3, o gate é o 062. Alfa, Kilo, entra no pátio 3, o gate após é o 62, é o 020. Tá, sim. Gol 643, pista livre, autorizado, pouso, vento 120 graus, 089. Livre pouso, 90, 643.